redor de mim. Quem dera respirar no peito um novo ar. Me perder por um caminho, enfim. Me diz onde é que vem a sede de cantar, a seiva da canção no sangue tom carmim. Se embrenhar no oco do vulcão e acender o fogo do estupim. No chão, querubim.